O UFM apresenta Trem das Onze. Revista Radiofônica. Olá, tá começando agora mais uma edição do Trem das 11, revista radiofônica que vai ao ar de segunda a sexta, às 11 da manhã, ao vivo pela UFM. Tem reprise gravada também de segunda a sexta, às 11 da noite. Trem das 11 também pode ser ouvido pela internet. Cada edição ganha um link que te leva para ouvir o programa e daí dá para você ouvir onde e quando quiser. Os links para o programa a gente divulga no Facebook da rádio UFM. O Facebook da rádio da Universidade Estadual de Londrina é o arroba UFM. Os links também estão na página do Facebook do Trem das 11. Isso aí, saia debaixo das cobertas. Não saia não. Anota o Facebook do programa. Fica por aí. Arroba Trem 11. Arroba Trem 11, Trem 11. Tem também o WhatsApp do Trem das 11, 99175303. 99175303. Foi por esse número de WhatsApp aí que a gente recebeu um recado da cantora Cida Moreira, que se apresentar aqui em Londrina no próximo dia 16, já dentro do Festival de Música de Londrina. Talvez, eu acho que é o primeiro show no palco do recém-inaugurado Teatro Ouro Verde. E ficou bonito pelo jeito, viu? Pelas fotos que eu vi. É, né? A gente vai mostrar o recado da Cida Moreira na edição de hoje. Outra novidade, viu, Flávio? Dá pra ouvir o Trem das 11, então, aí no Facebook da Rádio da UEL, que lá tem um link. No Facebook do Trem das 11, lá também tem um link com a gravação dessa edição ao vivo. E agora também a rádio tem um aplicativo. Ficou celular. Ficou pronto sexta-deira esse aplicativo. Smartphone. Não deu nem tempo de divulgar. Pois é. A gente vai falar sobre esse aplicativo daqui a pouco aqui no Trem agora das 11. Agora você não tem desculpas mais para não escutar o Trem das 11. É, vai ter que inventar outras desculpas, né? Heron Eloy, jornalista aqui da casa, vai contar a novidade pra gente daqui a pouco. Vamos abrir o programa com um tapete vermelho, Flávio? Vamos lá, depois eu falo do Matt. É cantora que tá lançando disco? É uma cantora que está lançando disco. Como é que é o nome dela? Na verdade é um duo, chama Ana Vitória. Ah, é um duo? É, são duas meninas. Ana Vitória no Trem das 11. Não precisa me lembrar, não vou fugir de nada. Sinto muito se não fui feito um sonho seu. Mas sempre fica alguma coisa, alguma roupa pra buscar. Eu posso afastar a mesa quando você precisar. Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Passar a noite em claro. Sinto muito se não foi seu mais raro amor. Quando o dia terminar, quando o sol se inclinar, eu posso pôr uma toalha e te servir um jantar. Sei que amores filósofos não dizem nada que eu não possa dizer. Quantos versos sobre nós eu já guardei. Deixa a luz daquela sala acesa e me peça pra voltar. Ah, me lembrar. Não vou fugir de nada. Sinto muito se não fui feito um sonho seu. FM ouvindo o Trem das 11. A gente está ao vivo aqui no estúdio no campus da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou o Jair Segogel, aqui junto comigo Flávio Lanaro, na bancada também o Cristiano Prado, que é estudante do curso de jornalismo e estagiário aqui no Trem das 11. Hoje milagrosamente apareceu mais cedo aqui, né? Porque normalmente você trabalha tarde só, né? Tá matando aula, né? Mais cedo, vamos ser sincero, né? Não, acho que não tá tendo aula, né? É. Acabou já. Acabou? É, legal. Teve aula? Hã? Teve? Hoje teve aula? Teve aula, beleza. É, vamos falar de novidades? Outra novidade, bom, uma das novidades que o Cristiano tá aqui, né? É isso. Logo cedo, né? A outra novidade, a gente vai conversar aqui com o Heron Eloy, que é jornalista aqui da casa, aqui da UEL FM. Ele tem uma boa notícia pro ouvinte da emissora. Na sexta-feira passada, a gente conseguiu dar um passo com bastante atraso, né, o Heron, mas finalmente a gente conseguiu, né? A rádio da UEL finalmente tem um aplicativo, dá para baixar no celular, é isso? Bom dia, Gerson, Flávio, Cristiano e ouvintes do Trem das 11, é isso mesmo. Bom, pode parecer um passo tardio, né, mas para quem tá aqui dentro e sabe da dificuldade, da estrutura, às vezes algumas estruturas amarradas do Estado também. É, que era necessário, a gente já sabia já há alguns anos, né? Mas agora que a gente conseguiu viabilizar, né? Exatamente. Eu fico muito feliz de ter conseguido viabilizar, na verdade, Você ficou coordenando esse projeto, né? É, exatamente. E já tá funcionando, Heron. Tá. Hoje, se você digitar lá na sua loja de aplicativos, que todo celular tem, né? Todo smartphone tem uma loja na qual você baixa seus aplicativos. Uhum. Nos Androids é a Play Store. E eu acredito que no iPhone seja Apple Store, alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não tenho eu iPhone. Eu sou cliente da Apple. Eu também seja. Não. Eu tenho um Motorolazinho de classe média. Você é cliente da Apple. Okay. Mas enfim, aí você digita lá rádio UEL FM. Bem simples, né? Uhum. Já vai aparecer o ícone, que é a logo da rádio. Aí você baixa e já pode escutar a rádio no seu celular. Ok. E oferece outros recursos. A gente ainda não vai usar esses recursos, né? Por ainda enquanto... Não. Dá é, porque assim, como é muito, né, recente ainda, né? Eu mesmo ainda não li o manual que a empresa que montou pra gente mandou. É, esse aplicativo foi desenvolvido pela Access, é a empresa, mesma empresa que faz os softwares aqui da programação da rádio. E eles fizeram esse serviço de graça aqui pra rádio. Eles se disponibilizaram a fazer o aplicativo aqui da rádio e tal. Então agora você baixa a rádio UEL FM no teu celular. É rádio UEL FM, que você tem que digitar lá na loja de aplicativos para localizar. Eu, né, não testei ainda se digitar UEL FM se aparece. Talvez apareça porque esse sistema de busca ele é inteligente, né? Uhum. Muitas vezes é igual do Google. Uhum. Mas assim, rádio UEL FM eu tenho certeza que aparece, porque foi a forma como eu baixei no meu celular para testar. Desde sexta-feira já tá funcionando, você já deu uma testadinha e funcionou bacana. E né? Ele é bem simples, bem fácil de usar, sabe? É. E você escuta a programação ao vivo da rádio. Escuta a programação ao vivo. Só para explicar para o ouvinte, porque no aplicativo tem umas outras abas, que é o chat, tem também um espaço que fica a programação da rádio, só que isso ainda não tá funcionando, porque a gente aqui que vai administrar, né? E eu preciso dar uma lida, entender até para passar essa instrução para o resto da equipe. Eu acredito que a partir de semana que vem, pelo menos a programação da rádio já vai estar lá também. Uhum. Mas por enquanto, o essencial, que é escutar a rádio, já é possível no de aplicativo. Ser feito. Exatamente. Bacana, Heron. Aí no jornal UEL FM Notícia, que começa daqui a pouco, meio-dia, você vai dar mais detalhes desse aplicativo, né? E no Facebook também, depois a gente vai informar certinho. Mas basicamente é isso. Digita no Facebook rádio, da rádio UEL FM. Que é o @UELFM. Tá. Que por sinal... passamos dos 8.800 likes. Eee, estou muito feliz, daqui a pouco vem o bolo de 9.000 likes ainda. Nossa, vai ter um bolo? Opa, vem. Que seja de chocolate. Imagina o de 10.000 likes, então. Nossa, não, de 10 mil, o Beto Richa vai vir aqui cortar com a gente. Não. Não. Obrigado. Mas se ele vier, a gente faz um cercadinho de 200 metros para não ter povo, igual fez na reinauguração do Ouro Verde, né? Pois é, né? Coisa, que bacana, né? Que muito legal, bonito, né? Na verdade, pra mim, a inauguração do Ouro Verde é 1º de julho, né? Nem consegue andar na rua sozinho, né? Pois é. Né? Enfim, né? Enfim. Mas, enfim, a coisa boa é, o aplicativo da Rádio UFM está no ar. Ah, e só complementar, Jersey, eu acredito que a última meta da campanha do ano passado, agora a gente conseguiu cumprir todas as metas que a gente tinha colocado. Lembrando que tudo isso nasceu numa campanha de financiamento que a gente tocou aqui na rádio. Exatamente, né? Quando a rádio ficou fora do ar no ano passado, foi né? Foi coordenado por você e pela Patrícia Zanin. Toda exatamente. Essa campanha foi muito legal e rendeu esse aplicativo, né? Ah, e só agradecer também o Edir, né? O Edir Sil, o Edir Pedro. Eu não sei porque eu falei Edir Silva. É outro sobrenome dele, né? Eu acho. Edir Pedro, mas eu preferi Edir Pedro. Porque foi o Edir que fez o primeiro contato com a empresa de Curitiba pra gente conseguir esse aplicativo. Porque o Edir tem contato com eles, porque né, o Edir que vê essa coisa dos softwares, da rádio. E foi feito sem investimento, né? É isso, né? É, exatamente. Também, né? Então, a gente conseguiu no 0800 a coisa. No 0800? É. Porra, que legal, cara. Só zero, sem 800. Legal. Então, além de tudo, para fazer o aplicativo da rádio, a gente economizou dinheiro público. Exatamente. Bacana. E esse dinheiro porque a gente fazer pôde... um aplicativo não é barato, né? Não, não é barato. E esse dinheiro a gente pôde reverter em outros benefícios outras aqui prioridades pra rádio. Pra rádio, né? Exatamente. Que outro dia a gente conta com mais calma, porque hoje o foco era o aplicativo mesmo. Beleza. Heron Eloy, jornalista aqui da UEL FM, contando essa novidade então pra gente. A rádio da UEL agora conta com um aplicativo, já está funcionando. Vai na loja de aplicativo do seu celular, digita lá Rádio UEL FM, baixa o aplicativo e dá pra você escutar a rádio daí direitinho pelo smartphone, enfim. Bacana. Isso aí. Valeu, outra Heron. Novidade é a camisa de elefantinhos do Heron. Opa, isso lógico. É uma coisa. Heron. Estamos no YouTube hoje? Senão mostra que não mais perto na estamos câmera. Estamos hoje, não está sem transmissão, Heron, mas camisas de elefantes. Ok. Outra novidade para segunda-feira. É para desejar vida longa ao nosso aplicativo. O cara que coloca uma camisa dessa na segunda-feira está muito otimista com a semana. Opa, tem que ser, né? Legal, legal. É que o Vasco está no G6, só para terminar minha participação G6. Aqui. É. O cara é vascaíno. O cara disse que o Inter tá na zona da Libertadores também. Só que lá é crise essa zona da Libertadores. Ó, a gente abriu o programa com a dupla, um duo, né? Ana Vitória, a música Amores Imperfeitos do Skank. E a gente tem mais uma música desse duo aí, né, isso, Flávio? É a Ana Caetano e a Vitória Falcão são duas garotas de Araguaína, no Tocantins, que se conheceram por meio de uma amiga comum e se aproximaram por causa do amor à música. No final de 2016, chegaram ao cenário musical brasileiro com o primeiro disco, Ana Vitória. Assim mesmo, tudo juntinho, Ana Vitória. As 11 faixas do álbum não têm um estilo musical único, mas transitam ali entre o pop e o folk. Agora, da dupla Ana Vitória, a gente vai escutar a música Barquinho de Papel. Vou levar papel em branco, espalhar por cada canto um barco de papel. Sei que o amor é fácil de afogar, e se você tem um barco, maior chance de se salvar. Mas ora, você partiu antes de mim, nem me deixou o barco frágil pra eu me salvar do naufrágio que foi te dar meu coração. Por isso canto todo poema e ódio sua e recorto em dobraduras mais um barco de papel para mim. Quando te deixar, vou levar papel em branco, espalhar por cada canto um barco de papel. Eu tô perdida no mar de ondas suas e remo sem destino esse barco de papel. você partiu antes de mim. Nem me deixou o barco frágil pra eu me salvar do naufrágio que foi te dar meu coração. Por isso canto todo poema em ode sua e recorto em dobraduras mais um barco de papel para nós. Segunda-feira de manhã, e você aí, ouvindo o Trem das 11. Estamos na UEL FM, estamos felizes hoje aqui porque a gente agora está com um aplicativo novo aqui na UEL FM. Dá para você escutar a rádio no seu celular, no seu smartphone. É só você ir na loja de aplicativo aí do seu celular e baixar, colocar ali para procurar a Rádio UEL FM. Daí você baixa o aplicativo da rádio, dá para você ouvir a rádio online. Logo, outras atrações nesse aplicativo, né? Por enquanto, ficou pronto sexta-feira e a gente tá curtindo aí, então, esse aplicativo da UEL FM. Tá curtindo, é duro, hein? Eu me senti agora bem jovem. Eu não tento corrigir que vai ficar pior, deixa por isso mesmo. É, melhor, vamos esquecer vamos então, essa parte, né? Ó, Flávio, olha que notícia bacana, ó. No dia 16 de julho, agora, às 8 horas da noite, um espetáculo imperdível lá no Teatro Ouro Verde, no recém-inaugurado Teatro Ouro Verde. Duas cantoras de peso, né? Cida Moreira e a Maria Alcina, vão se apresentar no Teatro Ouro Verde, já dentro da programação do Festival de Música de Londrina. É o primeiro show acontecer no Ouro Verde, agora com ele reinaugurado, né? A Cida Moreira e a Maria Alcina vão apresentar no palco do Ouro Verde um espetáculo com canções do Caetano Veloso. É meio um lado B do Caetano Veloso, tá? Não são as canções manjadas, não, né? Mas, enfim. Essa semana começa o Festival de Música, provavelmente vai ser ocupado isso. O Ouro Verde também com... Não, não shows, vai ter mas outros, né? Mas esse é o primeiro show mesmo do Ouro Verde, vai ser esse da Cida Moreira e da Maria Alcina. Festival de Música começa domingo. É, daí na sexta-feira, Flávio, a Cida Moreira mandou um recado pra gente, pro ouvinte do Trem das 11, contando aí não só do show que ela vai fazer na sexta, no Teatro Ouro Verde, ela vai fazer mais um show aqui em Londrina, vai aproveitar a vinda e fazer dois shows aqui na cidade, um deles com a Maria Alcina. Vamos escutar o recadinho que ela mandou especialmente para o ouvinte do Trem das 11. Senhores ouvintes do programa Trem das 11 da UEL FM, aqui quem fala para vocês é Cida Moreira. Não percam no dia 16 de julho às 20 horas no nosso Cine Teatro Ouro Verde o show Corações Vagabundos, com Cida Moreira e Maria Alcina, dentro do Festival de Música de Londrina. Aproveito para convidar vocês todos também no dia 18 às 19 horas, no Hotel Cristal, o meu show solo de lançamento do meu CD Soledade Solo, para o qual fui convidada pelo diretor do festival, o senhor Marco Antônio de Almeida, meu querido amigo, grande pianista de uma época extraordinária, onde convivemos em Londrina e trabalhamos com música e fomos muito felizes, inclusive o Cine Teatro Ouro Verde, onde já tive a oportunidade de cantar dentro e fora do mesmo festival de música, e o cinema da minha adolescência, onde eu assisti inclusive o primeiro filme dos Beatles aos meus 14 anos. Uma ocasião maravilhosa estar em Londrina fazendo dois espetáculos diferentes, completamente autorais, com músicos extraordinários, com Maria Alcina, que é uma criatura e uma artista incrível. E então eu espero que vocês prestigiem esse duplo programa com todo carinho. Estaremos aí cantando e encantando e trabalhando para que esse Festival de Música de Londrina se mantenha e consiga sobreviver a este momento tão difícil que estamos vivendo. Muito obrigada. Aqui quem falou foi Cida Moreira, londrinense de coração.

de boca na mamata. Deixaram o inocente apodrecer na cela e o frio trazer a noite que gela. Essa é a história do furacão que só termina com a decisão de dar de volta o que queria. Pra da prisão sair um dia e ser enfim o grande FM, Trem das 11 ao vivo, aqui no campus da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou Jair Gogel, junto comigo aqui Flávio Lanaro e também o Cristiano Prado, estudante do curso de jornalismo, estagiário aqui no programa, também conhecido como O Estagiário. Segunda-feira estreia a tua coluna no programa, né, o Cristiano? Isso. Vai se chamar O Estagiário? Vai. Eu gostei do nome, cara. Vamos fazer isso? Não, legal é fechamos agora, né? Alguém brincou com você, que te encontrou final de semana, né? E você falou que trabalhava na rádio, do Trem das 11. E alguém falou, ah, já sei, você é o estagiário, né? Foi isso? Isso. Eu acho que seria um bom nome, né? Não, pode ser mesmo. Vamos fazer? Vamos. Então, segunda-feira, o Cristiano estreia uma coluna aqui no Trem das 11. E por falar em coluna, vamos lá, ó. A vida é pornográfica, né? Foi por conta do lançamento de um livro chamado Porno Chanchando, em nome da moral do deboche do prazer, que a gente convidou um dos autores, um dos organizadores, melhor dizendo, do livro, né? O Muriel Amaral. Ele é doutorando em comunicação pela Universidade Estadual Paulista. Aqui no Trem das 11, ele produz essa coluna A Vida é Pornográfica. Assunto de hoje: câmeras espalhadas por todos os cantos, em todos os lugares, e você pode ser flagrado a qualquer instante, até mesmo durante um momento de privacidade. Cuidado! Se segura aí na cadeira. No ar, A Vida é Pornográfica, com Muriel Amaral. Trem das 11 apresenta A Vida é Pornográfica, com Muriel Amaral. Então, tô aqui no estúdio com o Muriel Amaral. A vida é pornográfica, Muriel, nosso Viva assunto, Jesus, né? Como é que é? Viva Jesus. Opa. Muriel, estética do flagrante, né? Já é um termo já usado na academia, né? Exatamente. Isso, já tem estudo sobre estética do flagrante, né? Isso. Flagrante, né? Uma palavra que tem um peso interessante, né? Um flagra, foi pego fazendo alguma coisa. Que vai interromper o cotidiano, né? Que vai demarcar um espaço. Pois é, flagra, acho que flagrante sempre teve, né? Na história da humanidade deve estar cheia de flagrantes. Ainda deve bem que Adão e Eva não tinham celulares naquela época. Pois né? É. Isso a gente comprovar se ela comeu ou não a tal da maçã. Nesse ponto que eu queria chegar, então, cara. Agora a gente tem câmeras em todo canto. Em todo canto. Né? E assim, algumas pessoas, anônimos, celebridades, enfim, qualquer pessoa pode ser pega aí numa situação de privacidade e de repente isso ganhar uma visibilidade inesperada, né? Enfim, Muriel. Isso é reverberado, isso, né? É, isso vai longe, né? É, Muriel, o que que tudo isso tem a ver com voyeurismo, cara? E o que que é voyeurismo? Então, Jesse, quando a gente vai falar de voyeurismo, a gente vai pensar que o voyeurismo é uma das práticas, né, perversas, que é aquela observação do outro sem o consentimento. Olhar pelo buraco da fechadura. Olhar pelo buraco da fechadura. Olhar pelos cantos de por cima do muro. Exatamente. Olhar pelas moitas, a pessoa que está se banhando na cachoeira, no rio, né? E antes a gente tinha essa concepção, né, de que o outro não estava vendo. né? E era assim, e era um olhar orgânico. Era o meu corpo vendo o corpo do outro. Sem nenhum registro em papel, digital, sei lá, né? É, era muito mais difícil fazer isso, né? Até porque também tinha uma questão moral, né? Onde que eu vou revelar esse filme? Pra quem que eu vou mostrar, né? Então ficava mais na questão do pontual, olhar, enquanto um olhar orgânico. Com essa nova proposta cultural, né, de mobilidade das imagens, tanto de produção quanto de circulação, por esses aparelhos móveis, celulares, tablets e etc., né, a gente teve essa produção de imagens e vídeos, né, por essa tendência, né, por essa forma de pensar a imagem, pela estética do flagrante. Né? Eu observo o outro com ou sem o consentimento do outro, por isso que também vai deslocar o voyeurismo. Não vai ser mais apenas um olhar orgânico, mas assim um olhar mecânico, né? Um olhar tecnológico, que pode ter ou não o aval do outro, né? Mas não deixa de ser dentro de um espaço de privacidade ou de um espaço de intimidade, né? E quando eu falo isso, né, também a estética do flagrante, ela vai invadir o público, né? Recentemente a gente teve essa passagem, né, que foi muito divulgada, né, do ator Fábio Assunção sendo preso lá em Arco Verde, no sertão do Pernambuco, né, que ele estava numa festa de São João, né, e vários vídeos, várias fotografias foram difundidas, né, dele quebrando o vidro da viatura, né, dele fazendo um escândalo, né, tendo um piti, né, exatamente, né. E a gente teve, né, ele também já publicizou que ele tem problemas com dependência química, né, já foi internado por conta disso, né, mas mesmo assim, né, as pessoas tiveram o gozo, o prazer, a gana de não apenas registrar, porque esse que é o barato também da estética do flagrante, é romper o cotidiano não apenas no registro, mas também na reverberação. Né? Também divulgando na repercussão. Então a gente pega, fotografa o sujeito numa condição vulnerável, né, ou numa condição de intimidade, que pode ser no espaço público ou no espaço privado, para fazer o quê? Divulgar. A gente tem prazer com que essa condição do outro, né, seja de alguma forma fonte do meu prazer, né? Ou vocês acham que aquelas pessoas estavam ali simplesmente, né, porque queriam ver Fábio Assunção? Não, né? Isso eu lhe garanto, né? Mas e se fosse um anônimo no lugar do Fábio Assunção, que tivesse passado pela mesma situação e tivesse sido filmado? Eu acho que a diferença ia ser o nome. Ia repercutir da mesma forma. Eu acho que ia repercutir, né? Talvez não ia ser matéria no UOL, por exemplo. Né? Mas essa imagem, né, de um anônimo possivelmente vai circular no WhatsApp das pessoas daquela cidade, né? Vai circular no jornal daquela cidade, né? Então, de alguma forma, né, anônimos e celebridades, pela estética do flagrante, né, eles estão ali pareados, né? Eles estão praticamente no mesmo patamar. Não vai ter muita diferença, né? E também é interessante a gente pensar essa estética do flagrante, que foi um conceito da professora Fernanda Bruno, né? Que ela, lá da Federal do Rio de Janeiro, que ela pensou a estética do flagrante, Gerson, não exatamente, não por essa, pelos dispositivos portáteis, mas pelas câmeras de segurança. Ah, que ficam espalhadas aí pela cidade. Exatamente. Né? O quanto que isso. Residências, comércio. Tudo, né? Todo ambiente urbano, né? Não, praticamente existe uma câmera flagrando o cotidiano, né? Até dentro do elevador, né? Exatamente, né? O meu prédio que eu diga, né? Não falei isso, né? Síndico, normalmente meu condomínio, né? O que que acontecia, Jéssica? Tinha uma necessidade de controle. Né? Porque se a gente for pensar bem, fazer uma análise histórica, né, a gente tinha primeiro uma sociedade, né, de disciplina. A gente teria que formar corpos e subjetividades produtivas, né? Só que isso não estava dando muito certo, né, porque isso também dava pena, né, era penoso. Agora a gente tem uma sociedade de controle, que não deixa de ser de disciplina. Precisamos ainda produzir sujeitos produtivos, mas que isso não seja penoso, mas que isso não seja danoso. Então, com o argumento, né, de fazer com que a baixa criminalidade, né, a baixa a marginalidade, Né? Então a gente vai colocar um dispositivo que seja agradável para que esses corpos sejam produtivos para uma sociedade, para que eles não sejam marginais. Né? E isso quanto que está naturalizado. Né? O quanto que essas nossas novas formas de perversões tecnológicas, né? Elas estão... Olha, perversões tecnológicas, isso é um bom assunto. Né? Uhum. O quanto que elas estão naturalizadas e a gente bate palma, aplaude e pede bis. Né? Não que esteja errado, a questão não é essa. Né? Talvez essa seja realmente a única forma que nós encontramos de manter segurança, né? Mas o quanto que isso muda a nossa forma de sociabilizar, a nossa forma de interagir, a nossa forma de estabelecer comunicação com o outro, né? Que seja apenas pela questão tecnológica, né? É claro que a estética do flagrante, ela também tem pontos positivos. Né? Essa imagem, porque quando a gente vai falar estética do flagrante, também é interessante a gente pensar que não é uma imagem profissional, né? Não é um sujeito que estudou, não é um sujeito que tem conhecimento dos melhores aparelhos, das melhores máquinas, né? É a imagem do celular, né? Que muitas vezes é granulada, que muitas vezes tem uma resolução baixa. Uhum. Né? Só que essa imagem também ela pode ser útil, né? Por exemplo, para você fazer uma denúncia, né? Seja de um âmbito, né, uma denúncia de um desvio de verba, de câmeras escondidas, né? Seja para você mostrar a sua rua esburacada e mandar para a prefeitura, mandar para um veículo de comunicação, né? Então tem a sua proposta, né? Não é toda, não é porque ela rompe o cotidiano, não é porque ela tem esse olhar mais libidinoso que ela é necessariamente agressiva. Né? Tem essa aplicabilidade, tem essa função também, né? Mas aí cabe ao sujeito reconhecer, né? Isso é importante que eu divulgue, né? É importante que eu divulgue o buraco da minha rua através dessas imagens para a prefeitura, para a TV. É importante eu colocar, né, o Fábio Assunção, que já vem de uma condição vulnerável da dependência química, exposto dessa forma, né? Então vamos pensar, né? Vamos sim. Né? Vamos ver se esse meu gozo, ele vale a pena, né? E é isso. Muriel, é isso. Bom, enfim, Muriel, a gente segue em frente então, né? Graças a Deus. Com câmeras filmando a gente todo canto. É, a gente vai ter que se acostumar com isso. Né? Né? E a vida segue sendo pornográfica, né? Até quando sangra. FM, eu sou o Jesse Gogel, junto comigo aqui Flávio Lanaro, depois da coluna aí do Muriel Amaral, A Vida Pornográfica, vamos de música. Flávio Silva, lançamento ou garimpagem? Silva, o que que ele é? O Cristiano, ele é cantor? É cantor, né? Você esteve em Londrina há pouco tempo, você tava contando aqui, né? No final do ano passado, numa Red. Uma Red, foi uma festa bacana que teve aqui na cidade e ele participou, né? Uhum. E ele tá com um disco novo, Flávio, isso, você garimpou. Ele é o cantor de MPB, né? Ele tá com as duas coisas, é lançamento e também é uma garimpagem já. Ele lançou esse CD em homenagem a Marisa Monte no final de 2016, praticamente dezembro de 2016. E agora em junho eles fizeram a filmagem dos shows numa casa noturna lá em São Paulo e vai render um DVD. Que é o Silva Canta Marisa Monte. Cara, acho que eu queria gravar um disco desse, hein? Gersa e Canta Marisa Monte. Cara, porque, meu, vai fazer sucesso. É, não tem erro, né? Não tem erro, eu acho. Pois é, o cantor capixaba Lúcio Silva de Souza, mais conhecido pelo nome artístico de Silva, lançou no fim de 2016 o álbum Silva Canta Marisa, um trabalho que inclui as canções do repertório da Marisa Monte. nesse mês de junho, como eu falei, em 2017. Os shows desse CD foram gravados em São Paulo e vão gerar um DVD do projeto. Para a Silva, o tom não é de simples homenagem, mas dizer que Marisa Monte faz um trabalho relevante na MPB. De Marisa Monte com Silva, né? E a música é do Arnaldo Antunes também, né? É, do Carlinhos Monte. Brau também. Não, não, né? O Carlinhos acho que não tá, ele nessa. Ele tá fora, não. Dessa. Tá. Ele tá dormindo nesse momento. É. Vamos escutar com Silva, Não Vá Embora. Tanta gente eu encontrei você. Entre tanta gente chata sem nenhuma graça, você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar. Nunca mais na vida eu podia ficar feio, só perdido. Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto. Eu podia estar todo agora dando errado pra mim, mas com você dá certo. Por isso não vai embora, por isso não me deixe nunca, nunca mais. Sofrendo, caído por aí, mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto. Eu podia estar agora sem você, mas eu não quero, eu não quero. Por isso não. A gente escutou aí a música da Marisa Monte, Flávio. Isso, com Silva. Silva? Silva. Simples. Simples. Só. Só. Silva. É. Ok. Yes, beleza. Man. Como é que é o nome da música, Flávio? Não Vá Embora. Não Vá Embora. É o que a gente fala todo dia pros nossos ouvintes. Não, por favor, não vão embora. Por falar em ouvinte aqui, ó, Ana mandou mensagem, Ana, ouvinte do programa. Primeiro ela falou da música de abertura do programa hoje, Flávio. Sim. Que foi Amores Imperfeitos. Ana Vitória, Amores Imperfeitos. Isso. Música do Skank, né? Isso. Depois ela mandou aqui uma outra mensagem. Ai, ai, que menino sabido esse Muriel, né? Ah, é. Muriel Amaral. faz a coluna Vida Carol, Pornográfica. Não, a Ana. Ah, tá. A Ana, apaixonei, amo gente sabida, diz ela, adorando essa coluna do Muriel. Eu também, viu, Ana? Gosto bastante da coluna, mas ainda acho que ela pode ficar melhor ainda. Você vai ver como ela vai ficar mais bacana ainda, tá? Por falar em coisa bacana, dia 16 de julho agora, às 8 horas da noite, Cida Moreira e Maria Alcina, duas grandes cantoras, no palco do recém-inaugurado, recém-reinaugurado Teatro Ouro Verde. A gente já tocou aqui uma mensagem bacana que a Cida Moreira mandou para o ouvinte do Trem das Onze. Vamos repetir agora essa mensagem que ela mandou, viu, Elias? Sim. Daí já podia... Vamos fazer o seguinte, cara. Já cola depois da mensagem dela uma das músicas da Cida Moreira, que a gente selecionou aqui, a música Back to Black, que foi gravada pela Amy Winehouse. Então vamos escutar aí Cida Moreira. Senhores ouvintes do programa Trem das Onze da UEL-FM, aqui quem fala para vocês é Cida Moreira. Não percam, no dia 16 de julho, às 20 horas, no nosso Cine Teatro Ouro Verde, o show Corações Vagabundos, com Cida Moreira e Maria Alcina, dentro do Festival de Música de Londrina. Aproveito para convidar vocês todos também no dia 18 às 19 horas, no Hotel Cristal, o meu show solo de lançamento do meu CD Soledade Solo, para o qual fui convidada pelo diretor do festival, o senhor Marco Antônio de Almeida, meu querido amigo, grande pianista de uma época extraordinária, onde convivemos em Londrina e trabalhamos com música e fomos muito felizes, inclusive o Cine Teatro Ouro Verde, onde já tive a oportunidade de cantar dentro e fora do mesmo festival de música, e o cinema da minha adolescência, onde eu assisti inclusive o primeiro filme dos Beatles aos meus 14 anos. To regret, kept his dick wet with some old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. What you knew, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled tread, my odds are stacked, I'll go back to black. And I go back to I love you much. It's not enough. You love blue and I love buff. And life is like a pipe. Penny rolling now, the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her. Go back to to her and I go back to FM, você tá aí escutando o Trem das 11. Hoje aqui no programa a gente tá colocando algumas músicas aí que você é meio como é que fala, Flávio? Não é lançamento, como é que é? Garimpagem. Garimpagem. Nossa, fugiu a palavra de um jeito, cara. É uma mistura de lançamentos com garimpagens. É, né? A cantora que a gente vai ouvir daqui a pouco, a Rogéria Holtz, salvo engano, uma cantora gaúcha, né? Natural de Tararé, São Paulo. Ah, é? Olha, cara, não é gaúcha, não? Bom, enfim, saiba. Tem um CD dela aqui na rádio, eu sempre achei que ela era gaúcha, não sei porquê. E não ela tem mora informação em Curitiba, talvez dela por aqui. É? Tudo bem, então tá explicado. É lançamento dela, Flávio? Não, é um CD que eu garimpei lá, eu tava fuçando nas prateleiras da. Da Rádio da UEL, né? Da Rádio da UEL e da Linda das Livrarias e... Encontrou essa música encontrei aqui. Essa cantora, esse disco de 2003, né? Que se chama Acorda. É o da Rogéria Holtz, que é natural de Tararé, São Paulo e mora em Curitiba. Esse Acorda... Nada a ver com o Rio Grande do Sul, Flávio. Talvez pelo sotaque curitibano você tenha... Não sei, cara, de onde eu tirei isso, cara, que ela é gaúcha, mas enfim... você separou aqui uma música da que é da autoria da Alice Raiz e Tamara Assunção, Alice, né? Ruiz, né? Alice Ruiz. É, ex-mulher do Leminski, né? Isso. CD Acorda, segundo a Rogéria Holtz, né? Esse Acorda é de ir à luta, mas também é porque as músicas são todas tocadas com instrumentos de corda, né? Uhum. E segundo o Arnaldo Antunes, tem cantoras que usam a música para mostrar toda a sua técnica. E a Rogéria Holtz usa a técnica para mostrar a sua música. E tem um outro produtor, Roberto Menescal, famoso, né? Conhecido, opa, né? Vem diz lá da Bossa Nova, hein? Diz que a voz de Rogéria é no Brasil a melhor voz para cantar blues. Ele não fala que ela é gaúcha. Não, ninguém fala que ela é gaúcha. Só você, Jess. Só eu, desculpa aí, Rogéria Holtz. Talvez no DNA dela tem alguma coisa talvez, gaúcha. Talvez, né? Vamos lá, a música... É da Alice Ruiz e do Itamar Assunção, né? É a música Milágrimas. Vamos lá. Rogéria Holtz. Vamos lá. Ararurá. Cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo. Esqueça seu cotovelo. Se a amargo for já ter sido. Troque já este vestido, troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada mil lágrimas sai um milagre. Caso de tristeza vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja. Jogue para cima, faça a cena, cante as rimas de um poema, sofra apenas, viva apenas. Sendo só fissura ou loucura, quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto, invente seu endereço. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas. A cada mil lágrimas sai um milagre. Apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, do sal, do sal, do sal. Sinta o gosto do sal, gota a gota, uma, duas, três, dez, cem mil lágrimas. Sinta o milagre, a cada mil lágrimas sai um. FM, Trem das 11, estamos na reta final do programa, vamos encerrar essa edição de hoje. A gente teve aqui algumas boas notícias, né? Um recado da Cida Moreira falando dos dois shows que ela faz em Londrina agora esse mês, no dia 16 de julho, às 8 horas da noite, com a Maria Alcina. Ela se apresenta então lá no Ouro Verde, depois no dia 18 de julho no Hotel Cristal. Ela faz um outro espetáculo daí, esse segundo espetáculo solo, né? Não é junto com a Maria Alcina, mas junto com a Maria Alcina só no dia 16. Vamos encerrar o programa. Então, outra boa notícia, né? O aplicativo da Rádio da UEL. Rádio UEL FM para celular, para smartphone. Isso, começou na sexta-feira a funcionar esse aplicativo. Você entra na loja de aplicativo aí do seu celular e lá você digita Rádio UEL FM. Daí você baixa o aplicativo. Tem várias funções esse aplicativo, mas por enquanto só para escutar, e o que é bastante, já vozes, é bastante coisa. É, já dá para escutar nossas vozes fanhas também no smartphone. E para encerrar o programa, Flávio, vamos mandar aqui especialmente para uma ouvinte, tá? Aos demais ouvintes, um bom dia, uma boa tarde, tudo de bom. O Trem das 11 continua só para uma ouvinte aqui, hein? A Ana, que mandou aqui falando da música de abertura do Trem das 11 hoje. Que foi, né, Flávio? Qual que foi? Amores Imperfeitos. Amores Imperfeitos, música com do Skank. Ana Vitória. Ana Vitória é um duo, né? Duo. Então, Ana, ó, pra você especialmente, a gente vai repetir essa música agora no Trem das 11. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais uma edição ao vivo do programa. Tchau, pessoal. Sinto muito se não fui feito um sonho seu.